tomando cachimbo em pleno carnaval. Pererê não gosta de sorvete quente. Joga pra cima! Pererê não gosta de fumar cigarro. Pererê não bebe quando sai de carro. Pererê não faz amor sem camisinha. Pererê não come nada sem farinha. Pererê, pererê, pererê, pererê, pererê, pererê. Quando vira índio ele fica nu. Na salada dele tem tomate cru. Pererê é o mais querido do Brasil. Pererê só quer. Quente.